Deutera 1, Deutera 1, por favor, para a situação do manejado. Nós não temos, não estamos recebendo chamado a flechar. Mantenha o litoral, espera, faz aproximação, será reautorizado a testar para o 4, no solo 25, libere próxima à direita. Antes de ingressar na Alfa, chame o Saulo Salvador em 121 desse seu lado. Temos primeira direita, na reta na Alfa, 129, é 944. Thank you. Thank you. 5 de 5, utilizado por sistemas de ar e vento, na média 0,099. Zonão 01924. follow 5-2 Liberia, that say Fox Trunction, also was on the in this moment. 2043 autorizado a linha de descorte. Ao 10, vento 180 graus, 099. A gente descorte o projeto, 2043. Gol 2043, com 201, 30 do Sinal 8. 208-2043, obrigado, uma boa noite. Salvador, gol 2043, boa noite. Gol 2043, com o da Mãe, com a Rádio, subiu a saída, com a Lima, transição ótima, com a Lima 220. Direto Ognave, 2043, muito obrigado. Santa Serra. 1096 1096, existe o altímetro 1019, autorizado pouso, sistema 0, vento, 170 graus, 122. 09, autorizado pouso, 1096. Bora, 096, salva 10, ligar à direita, sendo salvo. 121, 269. Direita 219. 45, a linha decola pista no 0, vento no 80 graus, 07 nós. A linha decola no 0, SAM 9145. Decolado 1-8, controle 1-2-0-2-1-8. Afirma 208-9145. Controle Salvador, boa noite, está 9145. Controle 1-4-5, contato com a dona do Flávio, no dia 0-0-1, atenção, nessa, para o dia 3-4-0. 340 via saída Arco Elétrica 9145. Nossa, 3, 3 a decolagem, 5 a 0, vento 200 graus, 08 nós.